Cesário Verde, Aguarela. Naquele piquenique de burguesas houve uma coisa simplesmente bela e que, sem ter histórias nem grandezas em todo caso, dava uma aguarela. Foi quando tu, descendo do burrico, foste colher sem imposturas tolas a um granzoal azul de grão de bico um ramalhete rubro de papoulas. Pouco depois, sobre os penhascos, nós acampámos, ainda o sol se via, e houve talhadas de melão, damascos e pão de ló molhado em malvazia, mas todo púrpuro a sair das rendas dos teus dois seios como duas rolas, era o supremo encanto da merenda, o ramalhete rubro das papoulas.